chuva. Ainda me lembro, no céu um trenó de mel pingava dezembro. Noite azul sem igual, Deus nos deu um feliz Natal. Nosso lar está cheio de luz, paz na terra nasceu Jesus. Noite azul, sem igual, Deus nos deu um feliz Natal. Nosso lar está cheio de luz, nasceu Jesus. Tocam os sinos de Natal lá na catedral. Nosso lar que é meu amor, vou pedir ao Senhor. Noite azul, sem igual, Deus nos deu um feliz Natal. Nosso lar está cheio de luz, mas na terra nasceu Jesus. Mas na terra nasceu Jesus. Mas na terra Papo Nutritivo com Denise Braga. Olá pessoal, hoje no nosso Papo Nutritivo, já em clima de festa, eu vou trazer algumas dicas de alguns alimentos tradicionais das festas de fim de ano. A romã é rica em antioxidante, combatendo o mau colesterol, envelhecimento precoce das células, previne trombose e infarto por melhorar na coagulação sanguínea, diminui também inflamações como artrite e artrose, previne o envelhecimento precoce e alivia na sensação de cansaço. As nozes também são poderosos antioxidantes e possuem duas vezes mais essa substância do que as castanhas, amêndoas, amendoim, pistaches, avelã, castanha do Pará e castanha de caju. E esses antioxidantes impedem reações químicas que ocasionam mudanças na estrutura molecular das células. E o consumo regular pode diminuir o risco de doenças cardiovasculares, surgimento de alguns tipos de câncer, diabetes e outros problemas de saúde. Lembrando que mesmo sendo saudável, não deve ser consumido em exagero, porque possui 9 calorias por grama. A lentilha é um alimento riquíssimo em fibras, por isso ajuda a diminuir o colesterol e controlar o diabetes. Também ajuda no bom funcionamento do intestino e na saciedade. Também é boa fonte de ferro e vitaminas do complexo B. ameixa também é rica em fibras e contém poucas calorias. Encontramos nela as fibras celulose e pectina, que melhora o trânsito intestinal e a digestão. Ótima fonte de vitamina A, E, C e os minerais cálcio, potássio, ferro e magnésio. A uva é um alimento rico em vitaminas do complexo B, vitamina C, atua na saúde cardiovascular, rica em resveratrol, que está contida na casca, responsável pela coloração roxa. E esse resveratrol é um ótimo antioxidante, com potencial capacidade cardioprotetora. Favorece a saúde celular, também é uma fruta diurética e laxante. Saúde da Dai Benê, feliz ano novo. Esse foi o nosso papo nutritivo de hoje, trazendo os benefícios de alguns alimentos tradicionais nas festas de fim de ano. Desejo a todos boas festas de fim de ano, com muita saúde, paz, equilíbrio e moderação, e traçando metas saudáveis para o próximo ano. Ano que vem eu volto. Tchau! As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Essa foi a nossa nutricionista Denise Braga falando pra gente das propriedades nutritivas dos alimentos mais comuns nessa época do ano, nesse período de festas. E podemos então agora, né, nos alimentarmos com consciência, sabendo o que estamos comendo. E se você tem alguma dúvida sobre nutrição, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Vamos continuar o nosso programa especial de Natal, bate-papo musical especial de Natal, ouvindo mais uma sequência de músicas natalinas. sempre vem. Oh, oh, oh. Sempre vem. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Bate-papo musical especial Natal. Que a paz, a harmonia, a fraternidade esteja sempre em seus lares e em seus corações é o que deseja toda a equipe do programa Bate-papo Musical e da nossa emissora. Lá

batepapomusical1@gmail.com é o e-mail para você entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, aquele último programa feito por você na última semana de cada mês. batepapomusical1@gmail.com. Raio resplandeceu, iluminou na barra do dia o canto do galo ecoou. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando a manhã surgiu dos dedos de Nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. Raiou, raiou, resplandeceu, iluminou na barra do dia o canto do galeco. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando a manhã surgiu dos dedos de Nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. A tristeza se abraçou com a felicidade, entoando cantos de alegria e liberdade. Parecia um carnaval no meio da cidade, que me deu vontade de cantar pro meu amor. Raiou, resplandeceu, iluminou na barra do dia o canto do galeco. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou quando a manhã surgiu dos dedos de Nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país e o povo até pensou que já era feliz, mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. Que o menino Deus nasceu. Que o menino Deus nasceu. Este é o Bate-Papo Musical, especial de Natal, especial fim de ano. E toda a equipe do programa deseja a você um Feliz Natal. Vamos agora ouvir uma mensagem bastante reflexiva, que aliás é o que nos sugere esse momento, esse período. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Antes que as minhas palavras com a frase Feliz Natal ocupem algum espaço no coração de alguém, me permita, ó Senhor, tentar descobrir o motivo de sua breve passagem entre nós. Se o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que eu possa, então, primeiro trilhar este destino de luz. Se o Senhor teve a coragem de morrer numa cruz pela humanidade, que eu tenha pelo menos a coragem de viver em harmonia com o meu semelhante. Que a minha consciência seja lago sereno e claro, onde o Senhor possa caminhar sobre ele, vendo os erros e perdoando-os. Se os meus pensamentos são um mar agitado, acalmai-o com a doçura de suas palavras. Transforma, Senhor, neste momento de tanta emoção, minhas lágrimas em vinho para brindar a esperança da humanidade. Nesta noite em que você nasceu em uma manjedoura fria, e a gente nem sabia que o Senhor tinha vindo para ser ponte entre nossos corações e o coração do Pai. Senhor, permita que as palavras Feliz Natal toquem levemente a ternura das flores dos caminhos de todas as nações e os corações de todos os homens, para que o Natal seja realmente feliz. Feliz Natal e próspero Ano Novo. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, também chegamos ao final de mais um ano, e muita paz nesse próximo ano, muita harmonia, que os seus desejos, os nossos desejos, sejam realizados na medida do nosso merecimento. No próximo ano estaremos de volta, contando com você, contando com a sua audiência, com a sua participação, com o nosso bate-papo musical. Eu quero agradecer já a sua audiência durante todo esse ano, o seu carinho, e contar, né, com essa audiência no que vem, com a sua divulgação e com a sua participação. Bate-papo musical 1@gmail.com. Tenham todos um excelente Natal, um maravilhoso fim de ano, e não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até o ano que vem. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.